Juliet. Gate 09. Chris Juliet 09, go 1398. 310, autorizada a decolagem, 170 graus, 89. Autorizada a decolagem, 310. Visual com Andina, Guardião 07. Frequência livre. 7. Juliette 6313. 310 08, controle 208, mongol. 08, obrigado. É 313 antes da Juliette. É 313, prossiga para o portão 4. Portão 4, 6313. Controle Xaná 6310. Xaname 310, sobe para o nível de voo 350, vigilância radar. 350. 36747. Vamos na 5, pronto, a cópia, Guarulhos 360. 747, gente, aguarde cópia. Aguardando. Pronto para cópia. A 747 autorizado, Guarulhos 360, Aperzulu 10, até Bridge, Aperzulu 16. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda. Após Leda, direto bridge, controle 120.80, transponder 5006. Exato para Guarulhos, 360, Suave Zulu 16, da 10, curva direita, da El, Leda bridge, controle 1208, transponder 5006, web 6747. 747, correto, reporte pronto no portão 2, correção portão 5. Camarada pronto, 747. Gente, aguarde coordenação em cota no 889. Aguarde, você teria Leda Bridge. Dael Leda, pós Leda direto Bridge. Padrão 07 pro senhor. Itapuã, Guardião 07. Ouro 076, sem identificação. Esse mantém o nível de voo 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, ouro 076. Presente TAP pro gol 1076? Cruzado TAP no 076. TAP dá presente, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4209, cruza 25, para 1960, ciente da X-Ray. Azul 4209, a sua identificação, chegada boa, tendência para 4000 pés, ajuste no 08. 4000 no 08, na ponte 4209. Pronto, a cópia? 889, autorizado Galeão, 360, Nope Zulu 10, 3 MAP, após ECT Lourdes, após ECT Barbacena, decola da 10, direita, saída da EL, Leida Bridge, controle 1208, transponder 5010. Correto, reporte pronto. Reportaremos. Solo, Black 9-5, reporte táxi. 604, posição 02, puxa pega sua meta. A2, aguarde, puxa, 604. Aguardando, gol, 604. Reporte Itapuã 07. Reporte Itapuã 07. Salvador, boa noite, total 9907 com X-Ray. Total 9907, ação de identificação, chegada bom, FDS e mantém nível de voo 050. Bom, FDS para 050. Pode estar com a guardião 07. Guardião 07, turno 186. 186. Oi, Salvador, guardião 07. Que eu siga. Está na vertical de Itapuã, posicionando a pouso no Graé. Poste na final para o Graé 07, ajuste 1018. Passará na final para o Graé, guardião 07. Após etapa 2010, 1018, autorizada final no 0. Após etapa 020, 22 igual ao 076. O Torre Oceaner 6313, autorização Guarulhos. 613, e a gente aguarda a lançar em falta Guarulhos. Aguarda. 5 livrar o pátio, o senhor vai iniciar. Se quiser acionar na posição, está livre. Ok, obrigado, meu telefone. Reporte no solo do pátio, ajuste 1-0-2, 1-7-0 graus, 8-9. Passará a solo controlado, guardião 07. Só para eu ver? 1-3-0, senhor. 1-3-0, via pátio, índio, ajuste 1-0-8, ponto espera 18-6. Pátio Índia, ponte espera 18-6, boa noite. Após o web livrar o pátio, autorizado inicial push no 2. boa noite, a 767-4710, pronto. 6747, autorizado, ingresso decolagem, 70 graus, meia dúzia. Decolagem, L, 6747. Vale agora o 7 ciente, boa noite. Professor Paulo. Pronta a cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesulu no meia, decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após o direto bridge, controle 1208, transponder 50 com 1. Guarulhos, 360, a Pesulu 16, da El Leda bridge, fala da 10 com curva direita, 208 o controle, 5011 no transponder. Correto, 5011, reporte pronto, 6313. Vai reportar. Após Pelô 2010, 1-0 no 8, número 2 na aproximação, reporte na final. Gente, após Pelô 2018, formará na final 4209. 1076, complete final, chame turno no 86. 86, obrigado. 8, boa noite. Boa noite, web 6747. 76747, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância radar. 360, vigilância, beleza, uma flor da Elcha? Oi da El. Flor da El. Salvador, boa noite, Bono 0, 76, passa em Jaceara. Bono 076, avistado, cheque trem. Machado travado, Bono 076. 6 horas e 33. 0 grau, 089, Bono 076. 060 com 89, livre ponto, Bono 076. Índia, ponte espera, 86, obrigado, boa noite. Tal 9907, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 8. 2000, 1 no 0 no 8, 9907. Zul 4209, chama Torre, 1 no 8, decimal 6, complete final. suficiente. Aguarde, coordenação é Copa Juazeiro do Norte. Aguarde, 3-4. Gente, prepare-se, vou ver se será possível ser da colagem imediata após o tráfico na curta. Pode ser, tempo, pode fazer, né? Gente. Salvador, boa noite, azul 4209, está no final do X-Ray. 4209, qual a distância do externo? 1,5 milhas. Gente, continue, ponto 737-800 da Google, vai colar de imediato antes do seu pouso. 4209. Sólogo 1889, puxe garçonamento 09. Na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta Alfa, reportar antes da Juliette, quando eu quero que eu te lembre. Meia 04, autorizada a decolagem, 50 graus, 612. Livre da colagem, voo 604. Autorizado no 050 graus, 89. Livre pouso no 04209. Aí, 04, chama o controle? 1208, bom voo. Obrigado, controle. Pronto a cópia? Afirmativo, pronto a cópia. Autorizado para Juazeiro do Norte, 350, Apesul 19, decola da 10, esquerda, na Momo Frote, controle 1208, transponder 5013. Autorizado para Juazeiro 2350, via Apesul 19, decola da pista 10, na saída Momo, transição Frote, controle 1208, 5013, no transponder passagem do 2224. 224, correto, reporte pronto. Portão 224. Gente, vigilância radar. Possível coordenar uma plan de bridge, senhor?